Para nós, a Arcião, é muito importante também fazer parte deste conjunto de instituições que, associadas à FENASERCI, todos os anos é responsável pela campanha nos conselhos de Oliveira do Hospital, Tabo e Erganil. E, efetivamente, este bonequinho, que é o símbolo mais importante da campanha, que dá nome à campanha, associado às pessoas e à comunidade. Esperamos que a comunidade adira bastante à compra do Pirilampo e do Pine, nomeadamente, e que assim, com a sua ajuda, com este nobre gesto de apenas 2 euros o Pirilampo, 1 euro o Pine, consigamos ajudar a nossa instituição, o Arcial, a que os nossos utentes tenham mais equipamento, porque esta campanha resulta para a aquisição de novo equipamento e material para os nossos utentes, o que eles agradecem. Por isso, é uma causa nobre, é uma campanha feita anualmente, como disse, e um simples gesto ajuda as nossas crianças e os nossos utentes da nossa instituição. Por isso, agradecemos a todas as pessoas que, dentro da medida do possível, colaborem connosco, com a instituição. O Pirilampo é um bonequinho simpático. Este ano veste de que cor? Este ano tem uma cor muito bonita, é uma cor, um rosa sem choque, muito bonito. As cores também são associadas aos temas da campanha, nomeadamente todos os anos, e a Arcial tem muito gosto, porque está na campanha do Pirilampo Mágico desde o início, por essa nossa fundadora, a professora Teresa Serra. Foi prolongando no tempo, foram passando as direções, o professor Arménio, a nossa professora Rosa Neto, e agora com o Dr. Maria José Falcão de Brito, também a dar continuidade e a quererem sempre, todos os anos, associar a esta causa, que é da FENASERCI, que é a campanha de Pirilampo Mágico. E como é que vai ser então possível comprar-se este bonequinho? Vai haver venda na rua? Isto vai acontecer de uma forma simples, envolvendo a comunidade oliveirense, nomeadamente também os meios de comunicação social, nomeadamente a Rádio Bonova, o qual agradeço já também por se ter disponibilizado a colaborar connosco, mas também o papel importante que são os nossos colaboradores, a direção, e somos nós que vamos vender junto do público, da comunidade, assim como alguns postos de venda que temos em papelarias, outras instituições congéneres à nossa, e que assim se associa a Câmara Municipal, nomeadamente também, juntas, as instituições, e todo um conjunto de postos que já estão dos anos anteriores e que colaboram connosco e que nós temos a honra também de partilhar com eles esta nobre causa, como digo. Temos cerca de 3 mil pirilampos para vender, 300 pines, depois ainda temos outro tipo de material associado à campanha, nomeadamente canecas, chávenas, t-shirts.